São João da Cruz, um grande místico da fé cristã, ele disse de maneira muito sofisticada e simples ao mesmo tempo, que o que nós conhecemos de Deus são as pegadas de sua ausência. O mistério nunca pode ser abarcado na sua totalidade. Ele tinha razão. As suas pegadas estão em todos nós, no nosso cotidiano, na carne insuficiente, mortal. Todos nós temos as marcas dessa eternidade. Eucaristicamente a Ele, eu estou atado. Ele em mim, eu nele. Corpo humano impregnado de eternidade. Corpo de Cristo, alma de Cristo, divindade de Cristo. O todo que minha razão não compreende, invadindo-me pelas portas da alma. Que rendida, essa alma agradece diariamente, que ainda que indigna, ser capaz de aproximar-se de tão grande mistério. Sou Ele, nele e com Ele. E quanto mais eu mergulho no mistério dessa arte de ser gente, mais eu me aperfeiçoo na oportunidade de ser divino. Quando a beleza reza suas liturgias, tudo é bonito até a dor nos sangrar, sagrando a terra, o sagrado nos desperta e põe nos olhos do humano seu olhar. Redime a frágil condição da criatura, doce sutura me alcançando o coração. Lavra meus sonhos e semeia de esperanças, e configura o meu amor ao seu amar. E assim vou sendo eu, querendo ser bem mais naquele que me faz ser ele outra vez. Assim sou o que sou, naquilo que ele é, mistério que me traz o ausente sempre em mim. Quando seu corpo se mistura no meu corpo, não se confundem as distintas condições. O sempre outro em seus braços me recebe, retorno ao molde da beleza original. Retiro o excesso que ofusca a semelhança, feito criança, põe minha alma pra dançar. Leva-me ao colo, me apresenta ao paraíso, em meio ao riso me ensina o verbo amar. E assim vou sendo eu, querendo ser bem mais naquele que me faz ser ele outra vez. E assim sou o que sou, naquilo que ele é, mistério que me traz o ausente sempre em mim. Quando a tristeza se apodera da minha alma, com voz tão calma me assegura estar ali. Se nas estradas das procuras não me acho, vem no silêncio e conduz com terna luz. Quando as estrofes da minha vida andam tristes, vem surpreender-me com a luz do seu refrão. Sobre as palavras imperfeitas que eu possuo, ele derrama o dom da sua perfeição. vou sendo eu, querendo ser bem mais naquele que me faz ser ele outra vez. E assim sou o que sou, naquilo que ele é, mistério que me traz o ausente sempre em mim. Se no silêncio da minha alma mora um verso, todo o universo nasce do seu coração. Se com palavra a beleza adjetivo, toda a bondade nele encontra o seu motivo. Trago na alma as marcas desta parceria, ele no céu e eu aqui, tão preso ao chão. Sou seu poeta, ele é minha poesia. Eu não existo sem a sua inspiração. E assim vou sendo eu, querendo ser bem mais daquele que me faz ser ele outra vez. E assim sou o que sou, naquilo que ele é, mistério que me traz o ausente sempre em mim. Mistério que me traz o ausente.